Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Oi, Juninho. Logo mais você vai falar nesta audição com os nossos gentis ouvintes. Você é o nosso convidado nesta manhã em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Os nossos ouvintes vão ouvir a voz linda do Juninho. É, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio. Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM Ribeirão Preto e Rádio USP FM da Supercap, a nossa Pauliceia desvairada. Vamos atender agora a nossa gentil ouvinte, Dona Ana Maria Aiello Cianfroni. Ela está em nossa sintonia nesta manhã e gostaria de ouvir, com Orlando Correia, talvez o seu maior sucesso. Em belíssimo arranjo do maestro Gaia, Orlando Correia canta, do pianista e maestro José Maria de Abreu, Sando com Você. Alcide Gerardi também comparece, saudoso intérprete da nossa música. Defende, do bom baiano Dorival Caymmi, para Dona Ana Maria Aiello Cianfroni, música que leva o seu nome, Dona Ana Maria. E eu, Sem Maria. Ainda para ela, Dona Ana Maria Aiello Cianfroni, em nossa sintonia nesta manhã, Adelino Moreira, saudoso compositor, que fazia músicas para o não menos o Nelson Gonçalves, em Arranjo Zacarias, o Nelson canta do Adelino Moreira, A Volta do Boêmio. Você, eu encontrei o amor dançando com você. A vida é um sonho em flor, num salão só nós dois e depois a canção. Milhões de violinos embalam os destinos, dançando com você. O coração quer ir dançando com você. Sou muito mais feliz, tudo então tem mais luz, tem mais cor, tudo então é mais lindo, porque dançando com você eu encontrei o amor. Thank you.

de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. O seu coração bate feliz porque você está ouvindo, participando da pedida sonora pela Rádio Universitária, a nossa Rádio USP aqui em São Carlos. Em um jardim, um coreto, a música e a saudade em cadeia com a Rádio USP São Paulo e Rádio USP lá de Ribeirão Preto. Ele é diretor técnico desta emissora. Ele é uma pessoa inteligente, ele sabe das coisas. Ele é também um excelente locutor e animador da Rádio Jovem Pan aqui em nossa cidade. Ele é um excelente profissional da radiofonia local. Ele é o Antônio Carlos, o nosso querido Júnior, responsável direto pelo som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o Juninho, como é queridamente chamado aqui por nós, ele tem uma empresa que faz o aluguel de som e iluminação aqui em nossa cidade e em nossa região. É o Max Sound. Para suas festas, para seus eventos, para suas inaugurações, lembre-se do Max Sound. E nada melhor do que ele, o Juninho, para explicar para os nossos ouvintes o que significa o Max Sound em aluguel e também em iluminação de som. Tem bom dia, Juninho, neste domingo. Bom dia, seu Rubens. Bom dia aos amigos ouvintes do programa Jardim Coreto, a Música e a Saudade, né? É um prazer estar participando com vocês. Eu participo todos os domingos, mas aqui na parte de trás, né, seu Rubens? É na parte técnica, porque você é o nosso diretor técnico. Justamente. E hoje é, sem dúvida alguma, um imenso prazer em estar conversando com os nossos amigos ouvintes, né? Visto que muita gente acaba vindo aqui na rádio e quer conhecer o Juninho, né? Quer saber quem é o Juninho. Então hoje o Juninho está participando aqui. É, fomos convidados, obviamente, pelo senhor para estar participando e estar falando um pouquinho dessa outra atividade que a gente tem, né? Que é essa atividade fora as emissoras, que é a parte do aluguel de equipamento para festa, eventos, né? Ô, Juninho, oi. Só para que o ouvinte fique bem a par, há quantos anos você está militando na radiofonia local? Na radiofonia local desde 1994. Desde 94, isso. Então há 12 anos. Há 12 anos. Eu entrei pelo meu primeiro emprego em rádio. Foi na antiga Rádio Universitária. Na antiga Rádio Universitária. Justamente. E hoje você é locutor e é uma pessoa muito querida também lá na Jovem Pan em nossa cidade, a Rádio Realidade do Dr. Melo e de Dona Vanderlice. Justamente. Eu comecei em 94, né, a trabalhar em rádio e em 95 eu fui para lá. Mas continuei levando paralelamente, né, o trabalho na Rádio Universitária como técnico e posterior eu acabei saindo, fiquei só na Rádio Jovem Pan e depois em 97 eu voltei para cá, né? Logo após teve o concurso aqui para a USP e eu fui efetivado. Um dos felizardos, né? Foi que efetivado. Conseguiu ser aprovado nesse concurso. Estou aqui até hoje. Pois não. Além de locutor, além de diretor técnico, você também mexe com som e faz o aluguel de som e iluminação pela Maxsound. Fala agora desta sua atividade, pois é um prazer vê-lo, você com seu equipamento maravilhoso, animando as grandes festas locais e regionais. Não, sem dúvida, a Max Sound, ela é uma grande paixão, porque todos nós sempre temos aquele sonho de ter um negócio próprio, né, seu Rubens? E ter o nosso negócio, fazer a coisa do nosso jeito, né? Que por mais liberdade que você tenha, não sei como eu tenho aqui, como eu tenho lá na outra emissora também, a gente acaba gostando e sonhando, né, em ter o nosso próprio negócio. E visto que em 1999, né, em 1999 eu acabei abrindo a Max Sound e desde então a gente tá militando, né, como diz o senhor, a gente está executando aí os serviços de aluguel de som, iluminação para festa e evento. Hoje a gente está trabalhando muito com a área de casamento e 15 anos, entendeu? Fazendo aí a parte do entretenimento dessas festas. Tem também os DJs, tudo isso? Isso. Hoje a minha equipe ela é composta mais ou menos por umas 5 pessoas, né? Entre elas, técnicos de som, técnico de iluminação e os DJs. Hoje eu trabalho com 2 DJs, são DJs realmente profissionais, né? contrário ao que muita gente acaba trabalhando por aí, para redução de custo. Eu sou contrário a isso, eu acho que a gente tem que trabalhar com um profissional sempre em tudo, né? Então, ou seja, eu trabalho com uma equipe hoje numa festa aí de casamento, 15 anos, que é uma festa pequena, no mínimo sempre com 3 pessoas, um DJ, um técnico de iluminação e um técnico de som. Alô, alô, vovô para os netinhos, alô, papai, alô, mamãe, para os filhinhos, Maxonde, vocês já sabem, para uma festa de 15 anos, para uma festa de casamento, para uma inauguração e também para um grande evento, Maxonde. Aluguel de som e iluminação do Júnior, que é o nosso diretor técnico e que está batendo esse papinho conosco. Ô Júnior, os telefones para os nossos gentis ouvintes, por gentileza. Os telefones são 3364-2096, né? Que é o telefone aí da nossa central, 3342096, ou os celulares 9782-8205 e 9733-8205. Repita os telefones. 3364-2096 e 9782-8205. Eu só queria aproveitar o espaço que o senhor me deu, senhor Rubens, para estar salientando algumas coisas, né? A gente, quando fala em festa de casamento, festa de 15 anos ou uma festa para amigos, o importante é salientar a seleção musical que vai ser executada nessa festa, né? Então, ou seja, a minha equipe de DJs, ela está preparada para estar tocando qualquer estilo musical, entendeu? Seja ele forró, axé, dance, entendeu? Ou até mesmo, se a gente for fazer uma festa para um público mais adulto, aquele público que gosta do Jardim Coreta Música Saudade, a gente também tem um repertório para estar tocando esse nível musical, para estar tocando esse estilo musical, entendeu? Muitas vezes o pessoal confunde, mas eu vou contratar um DJ para ele vai ficar tocando aquele tuntes, né, aquela coisa. Não é bem por aí. É de acordo com o gosto do cliente. Justamente, e eu trabalho com profissionais competentes que têm repertório, todo e qualquer tipo de repertório, e tem o principal de tudo, que é o feeling musical. O senhor é de rádio há muitos anos, sabe disso. A pessoa tem que ter o feeling musical para saber casar as músicas certas na hora certa, né? Então a gente se preocupa muito com isso e trabalhamos em todo e qualquer tipo de festa, né? Hoje o nosso foco principal é estar fazendo essas particulares, né? Que são aniversários de toda a idade. Até recentemente a gente fez uma dois irmãos, né, uma irmã e um irmão, que eram aniversários de 60 e poucos anos, que e 50 maravilha. E poucos anos, sabe? Foi uma festa fantasia, foi uma festa temática, onde a gente tocou muito flashback, ABBA, enfim, todo aquele repertório da época, né? O que é muito importante. Juninho, você também está aí na internet, agora endereço da internet, por isso, gentileza. A gente também está na internet, né? O nosso endereço é o www.grupomaxsound.com. www.grupomaxsound.com. Tudo junto, Maxsound se escreve MCSOUND. www.grupomaxsound.com. Pois não, mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Aquilo que não foi perguntado, se você quiser falar, fique à vontade, porque você é o dono de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ah, tá certo, obrigado pelo espaço. Não, eu acho que é mais a gente tá desmistificando, né, essa relação que o pessoal acaba fazendo aos DJs, que pensam que eles trabalham sempre tocando o tunt-tunt, né? Os DJs trabalham com a gente, não trabalham dessa forma, também trabalhamos com a parte da discoteca, né? Mas atendemos todo e qualquer gosto, inclusive trabalhamos com bandas também, né? Então, ou seja, se você, amigo aqui, né, ouvinte do nosso programa, estiver pensando em fazer uma festa para sua filha, ou seu filho ou sua filha vão casar, vai fazer 15 anos de idade, ou você mesmo está pensando em fazer um churrasco para os amigos no fim de semana, mas quer uma seleção musical classe A, bem feita, bem selecionada, liga pra gente, 3364-2096. Pois não, esse foi o Juninho, nosso diretor técnico, ele que é uma pessoa que milita em nossa radiofonia, ele que é locutor da Jovem Pan Cidade, ele que é o diretor técnico da Rádio USP aqui em São Carlos, ele que também é o diretor da Maxsonde, aluguel de som e iluminação. Portanto, você que esteve a nos ouvir, e quando for fazer uma, lembre-se do Maxsonde, telefone aqui para a nossa emissora e fale com o Juninho. Ele é uma pessoa sumamente capacitada, ele é uma pessoa sumamente voltada pelos interesses de uma empresa que realmente mantém aquele alto nível, aquele gabarito em técnica, em produtos, em som e iluminação, a Maxsonde. Juninho, pela participação sua aqui em nosso cartaz, um jardim, um coreto, a música e a saudade, os nossos agradecimentos, e nós vamos finalizar esse bloquinho com uma música apenas, tá bom? Atendendo José Luiz Cresce, fiscal da leitura, ele vai ouvir o Luiz Vieira, dele Luiz Vieira, para o José Luiz Cresce, fiscal da prefeitura, ou melhor, José Luiz Sesc, José Luiz Sesc, Luiz cantando dele Os Olhinhos do Menino. No sertão, a poesia em tudo se irradia como estrela nos astrar. Nas fulô, na lua branca, nos aboios vaqueiros, enfim, o sertão inteiro inspira a gente, patrão. Como se os riachos seca e o povo foge da terra sem água até pra beber, mesmo quando a seca vem, a rima o poeta tem pra falar de suas mágoas. É que contando a pobreza, ele encontra na tristeza dos olhos alguma água. Mas, porém, o mais pior que tudo isso que algum ente já passou, foi a dor desse bichinho que, perdendo seu paizinho, baixou num canto o rostinho pra ninguém ver que o zoinho do bichinho marejou. Quando seu pai viajou, avisou a seu filho quando ia voltar. Mamãe disse que foi Jesus quem levou o papai pra passear. O Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouviu e se calou, assentou-se num cantinho pobrezinho, ai Deus meu, ai. E o zoinho do menino marejou, marejou, marejou, marejou. A voltar, mamãe disse que foi Jesus quem levou o papai pra passear. O Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouviu e se calou, assentou-se no cantinho pobrezinho, ai Deus meu, ai. E o zoinho do bichinho marejou, marejou, marejou, marejou, marejou. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está em sintonia com o Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida esta que está no ar em seu 14º ano consecutivos. Vamos para o nosso intervalo. E na volta nós vamos ter em nossa passarela Roberto Silva, Mário Reis com Mariá e Francisco Petrônio.